ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Sábado, só da Expresso. Programa Expresso aqui na sua Pássaro da Ilha FM, vamos até as 14 horas, sempre com a sua participação por aqui, você mandando aí a sua mensagem, mandando a sua pergunta para os nossos convidados, para o 991248325 ou 99204-2222. Eu recebo aqui mais uma vez nos estúdios da Pássaro da Ilha FM, e com muita alegria recebo esse convidado aqui que já se tornou um amigo do programa Expresso, um amigo particular, mas nem por isso vou deixar de apertá-lo, meu senhor Antônio Vitor Mariano, Tim da Égua, seja bem-vindo, bom, deixa eu ver, boa tarde, né? Boa tarde. Boa tarde, Tancraut, boa tarde aos ouvintes da Passo da Ilha, e uma boa tarde para toda a população de Esseburgo, estamos à disposição, agradeço o seu convite, estou aqui mais uma vez à disposição, muito obrigado. Prazer estar recebendo você aqui mais uma vez e com muita alegria, né, Tim? Mais uma vez eleito vereador em Esseburgo. Passou, deu um medinho dessa vez, porque a gente tá aí falando tanto de renovação, preciso renovar, tirar esses políticos, aí você tá lá de novo, Tim. Deu um medo? Ou na campanha você já percebia que você tava eleito? Então, Cláudio, eu confesso que medo sempre dá, mas eu tinha certeza, sim, no modo de eu falar, que eu estaria reeleito. Mas o que me surpreendeu foi a quantidade de votos que eu tive, foi muito voto. Então, graças a Deus, eu surpreendeu até eu essa votação que eu tive, 608 votos, é uma quarta eleição seguida, não é porque é um não, com todo respeito a todos. Mas graças a Deus, passou o medo, estou eleito hoje, estou à disposição aí, aí para mas é mais trabalhar. De 10% do eleitorado de Esseburgo. É muita coisa, né? Responsabilidade também é muito grande, e a cobrança provavelmente também vai ser muito grande. Conforme você disse, né? Uma reeleição, ainda mais no quarto mandato, é difícil, né? A crise, é um mandato meio devagar, ok, mas e a população aprovou o meu trabalho, eu creio que foi isso a minha votação, graças a Deus. Porque o que a gente vê na maioria das cidades é que o vereador que já está, dificilmente ele volta sendo mais votado, e principalmente com a votação tão expressiva, como você teve. O que deve a isso, Tim? É amizade? O que é? É o trabalho? O que eu posso dizer, né, Cláudio, que eu sou uma pessoa humilde, simples, e sou o mesmo. É o político, o Tim da Égua político, e o Tim da Égua amigo. Sou amigo de todos, não meço esforço para ajudar a população. Tenho feito, dentro do possível meu, tudo que as pessoas me procurou para ajudar. Eu creio que é mais o convívio com a população dia a dia mesmo. Fora da eleição e dentro da eleição. Você continua sendo a mesma pessoa? Mesmo Tim da Égua que se candidatou a 4 eleições atrás é o mesmo Tim da Égua agora de 2016? Com certeza, Antônio Cláudio. Prova disso é os votos que eu tive. Eu sou o mesmo, a pessoa de sempre. 2016, 2012, 2008 e 2004. Foi a primeira tentativa e primeira eleição? A primeira eleição minha, Antônio Cláudio, eu fui eleito o mais votado da história de Esseburgo, 432 votos. Depois, na segunda, caiu um pouco, 357 votos. Na terceira, em 2012, eu tive 475, fiquei em segundo lugar dos 9 colocados lá. E agora, graças a Deus, bom Deus, graças a todos os meus amigos, graças a todos os eleitores que votaram em mim, eu fiquei em primeiro lugar e da história de Esseburgo. Nunca teve um vereador que foi eleito 4 eleições seguidas, assim. É a primeira vez na história. Primeira vez na história. O que mudou, já que o Tim cidadão não mudou, mas o Tim político mudou porque aprendeu. Experiência, né, Tim? São 4 mandatos. O que mudou daquele Tim lá de trás, que entrou provavelmente cheio de esperanças, vou mudar Esseburgo, vou mudar completamente a cidade, e viu que não tinha forças para mudar, né? Porque o vereador sozinho não consegue mudar. O que mudou? Então, Tancredo, uma pergunta boa essa. Eu adquiri bastante experiência. No começo, a gente acha que, por ser eleito vereador, acho que vai fazer assim, muitas coisas no papel de vereador, né? No cargo de vereador. E não é bem assim que funciona. Os limites, a gente são limitados. Não temos poder para executar. O poder nosso é pedir, cobrar, fiscalizar. Isso eu tenho feito diariamente. Então, adquiri mais experiência hoje. Eu sei que hoje basta a gente conversar com o prefeito, tentar resolver o problema da população. Esse papel tem feito muito, só que assim, a gente é limitado, como eu disse, não consegue fazer muito mesmo. O prefeito não costuma acatar os requerimentos da gente, os pedidos da gente, entendeu? Então a gente fica mão atada, infelizmente. Esses 4 anos aí, vamos falar dos últimos 4 anos do governo Militão. Foi difícil a relação com o Militão? Ele te ouvia, não te ouvia, as suas indicações? Ele pelo menos dava uma atenção? Como é que foi? Antônio Cláudio, eu vou te falar. O Militão, o prefeito nosso lá hoje, ele procurou ouvir sim eu. Ele me ouviu bastante. Ele procurou atender dentro do possível dele. Mas pelo menos ele ouvia, explicava que pode, que não pode para mim. Então eu agradeço ele ainda pela atenção dele. Ele foi muito atencioso a mim, sim. O que você acha? Dá para avaliar o governo Militão nesses 4 anos? Foi um bom governo? Não? O que você acha? Antônio Cláudio, Militão, o segundo mandato dele, esse mandato foi melhor que o outro. Você acha que foi melhor? Foi melhor. Ele, devido à dificuldade, devido à crise também do país, ele foi assim um mandato bom, sim. Teve lá algumas coisas que não agradou muito a população, mas tem toda cidade. Eu ainda confesso que foi um bom mandato dele, sim. Manteve, um homem honesto, né? Fez dentro do possível o que ele pôde fazer, ele fez. Não pôde fazer muito, mas eu ainda tenho o chapéu para ele ainda. Manteve as contas em dia, pelo menos, que tá difícil hoje, é isso, Tim? Corretamente, daí, né, o primordial dele, né, ele manteve as contas em dia, ele é seguro, ele pensa muito antes de agir para não ter problema no futuro para o próximo prefeito, entendeu? Então ele foi um senhor que, assim, um prefeito que a gente pode tentar o chapéu para ele ainda, porque é difícil, quem tá fora é fácil. A gente está lá ao lado dele, a gente vê que não é fácil, deu, é difícil. Qual que é a maior dificuldade de ser vereador, Tim? Eu posso dizer o seguinte: a maior dificuldade depois de eleito é a cobrança da população. Cobra o vereador bastante. É um direito da população cobrar, sim. Só, Antônio Cláudio, é o seguinte: como eu disse, é limitado o papel da gente lá, o dever da gente, não é. A gente tem poder para executar. E as pessoas talvez não compreende, não entende, então às vezes critica demais o vereador. Aqueles que não entendem, eu até respeito, mas o duro, Antônio Cláudio, muitos, sabe o papel do vereador, mas critica por birra política, alguma coisa. Porque perdeu a eleição. Alguns talvez seja isso daí, entendeu? Umas cobranças, não é uma cobrança construtiva, é só um pessoal. E isso não é bom para a cidade, já tivemos vários fatos assim na cidade já, entendeu? Então o pessoal deveria comparecer na Câmara Municipal, procurar entender primeiro, para depois questionar, né? Eu acho que o papel do cidadão seria esse, entendeu? Que é um dever do cidadão também cobrar, ir na Câmara Municipal, procurar saber, antes de criticar. Vocês recebem muitas críticas lá, acho que é normal em toda a cidade, né, Tim? Os vereadores são muito criticados, né? É sim, Dona Cláudia, não é umas críticas muito pessoal, recebe sim as críticas. Muitos boatos, muitas críticas, entendeu? Umas críticas em vão, sabe? Umas críticas que não é verdadeira, entendeu? Então, assim, dói na gente um pouco, dói, entendeu? Eu, principalmente, eu luto muito, procuro fazer muitas coisas para ajudar o próximo, entendeu? E às vezes pessoas que não fazem nada ficam criticando a gente. Então, dói na gente, dói. Eu procuro tirar de boa daí, eu sei que daí faz parte da polícia, entendeu? Então é ruim daí, entendeu? Parabéns, Tim, pela sua vitória. Foi mais do que merecida. Andréa Souza tá mandando esse abraço. Obrigado, André, muito obrigado. O Rodrigo também tá ouvindo a gente aqui. O Rodrigo é aqui de Guaranésia. Vamos ajudar a população de Erceburgo. Tenho muitos amigos em Erceburgo e a falta de emprego por lá é muito grande. A falta de emprego não é só Erceburgo, né? Se for ver, Erceburgo até tem bem emprego. Apesar que prometeram tanto mandato passado lá, muitas empresas, até hoje nada, entendeu? Foi tudo ilusão, tapiaram a população. Agora vai ser diferente, Tio? Espero que vai ser diferente, sim, boto fé, confio no Gilson Mello, entendeu? O objetivo nosso é esse, confiar nele, né? E espero, pela experiência que ele tem, que ele mude esse quadro aí, porque senão a gente vai desanimando, entendeu? E esse processo que fala que tá tendo, que tá correndo, o Gilson não vai assumir, como é que tá isso daí? Que pé que tá isso? Vocês já foram diplomados, né? No, semana passada, semana retrasada, né? Isso. Então, claro, nós fomos diplomados dia 1º de dezembro, lá no Fórum de Monte Santo, fomos todos diplomados, graças a Deus. Agradeço mais uma vez o diploma que eu recebi. Há um processo? Há sim. Esse processo está parado. Quem vai julgar ele é a juíza aqui de Goianésia. Ela foi nomeada para julgar, para analisar, fazer o seu julgamento. Então está parado, creio eu que, se Deus quiser, Deus vai abençoar, que vai ser apenas uma passagem, vai dar tudo certo para o Gilson Mello, sim. E é isso que nós esperamos, a população espera, né? Ele foi eleito para administrar a cidade de Arceburgo, uma votação expressiva, então não pode acontecer coisas ao contrário, que tem, quem tem a perder coisa é a população de Arceburgo. Tinha, vou fazer um intervalo comercial, a gente volta na sequência. Quero agradecer aqui a presença do seu amigo Simão. Simão, grande Simão, está presente também nos estúdios da Pássaro da Ilha, aqui no Expresso de hoje. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso, mais que um programa, uma referência. Programa Expresso aqui na Pássaro da LFM, vamos até às 14 horas com a sua participação, lembrando que hoje tem ingresso no final do programa aí pro baile do cowboy do Juliano César, tá bom? Hoje na comitiva sertaneja aqui em Guaranésia, tô recebendo o meu amigo Antônio Vitor Mariano, Tim da Égua, vereador eleito na cidade de Arceburgo para o seu quarto mandato e esse ano com 618 votos, né? Mais de 10% do eleitorado lá de Arceburgo aprovaram, né? Pelo jeito, o trabalho do Tim da Égua nesse último mandato. Tem gente aqui de outras cidades, viu, Tim? Mandando abraço pra você. O Paulo de Souza, que é aqui de Guaranésia, mas trabalha lá em Gospé, tá te parabenizando, viu? Obrigado, Paulo, meu amigo, trabalha na caixa lá de Gospé. Um abração pra você, Paulo. Ele mandou um abraço pra você também, Antônio Cláudio. Opa, legal. Um abraço aí pro nosso Paulo de Souza. Antônio Cláudio, queria fazer um pequeno comentário assim, quero agradecer o apoio que eu tive da minha família, entendeu? Especial minha filha Isadora, minha esposa Regina e toda a minha família que ajudou eu. Teve apoio comigo, teve paciência com a minha pessoa, que ajudou eu demais da conta. Então, eu quero agradecer toda a minha família, em nome da minha filha, eu agradeço todo o familiar meu. E quero agradecer também todos meus amigos. O Simão, que está aqui presente comigo, em nome dele, eu agradeço todos os amigos meus. Lá no Bar do Fábio, estão ouvindo lá hoje o programa nosso lá. Tomando Coca-Cola, lá, né? Tomando Coca-Cola, né? Pra não falar outra coisa, né? Um abração, Fábio, pra você e todos os seus fregueses, viu, Fábio? É o primeiro e último golo. Um abração, Marquinhos, Batlavanga, enfim, todos aí. Ô Tim, mas esse ano foi bem diferente, né? A campanha, pelo eu acho que essa questão de amizade, de família, foi meio que fundamental na campanha desse ano. Foi mais curta, né? Menos tempo, Antônio Cláudio, isso daí que preocupava a gente, menos tempo, e a gente que já estava no poder lá, o pessoal já conhecia bem a gente, tem um trabalho já registrado, graças a Deus, se tornou mais fácil, creio eu também, viu? Então isso ajudou bastante a gente também, não teve comício para divulgar o trabalho da gente, mas não foi preciso, graças a Deus, o povo reconheceu o meu trabalho. A Isadora Pierini é? É minha filha, Isadora. Tá te mandando aqui um beijo, ó, manda um beijo aí pro Tim, meu pai, que tenho muito orgulho dele. Ixi. E a Nayara e a minha mãe também estão mandando um beijo muito especial pra ele. Obrigado, Isadora, obrigado, Regine, obrigado, Nayara, um abração pra vocês aí. Elas também têm essa veia política que você tem, Tim? Tem, sou minha também filha. Também gosta? Elas adoram, minha filha vai ser a futura vereadora de Arceburgo, eu creio. Se Deus quiser, vai ser. Na próxima ainda não, que é nova ainda, 13 anos. Ela tem 13 anos. Ela tá empenhando pro futuro já. Então, porque eu pensei que na próxima ela sai para vereador ou Tim para prefeito? Olha, quem sabe, né, Antônio Cláudio? O sonho tá de pé. É isso, Tim. As suas pretensões são essas? O próximo passo natural seria esse, né? Você vai continuar vereador pro resto da vida? Não tem jeito. Antônio Cláudio, essa eleição eu já sonhava e pensava que era a minha vez. Mas eu tinha um compromisso com o Gilson Mello, meu amigo, parceiro, irmão. Então, dessa vez, graças a bom Deus, ele foi vitorioso. Mas no futuro, quem sabe? Deus sabe a hora certa, a população sabe escolher. Um dia, quem sabe, a população escolhe, eu posso estar sendo prefeito de Arceburgo, que é um sonho meu. Mas ser vereador aí, 4 mandatos, não acaba meio que desgastando a imagem do Tim? E aí, você já é político há 16 anos, né? Vai completar. Anos, Não fica meio desgastado depois para tentar o executivo, Tim? Então, Cláudio, tem razão. Às vezes vai desgastando, quando vê, passa a vez. Eu acho que na próxima eleição é o momento de eu pensar já. Vamos respeitar o Gilson, vamos aguardar o mesmo partido meu, vamos aguardar a oportunidade minha. Mas quem sabe na próxima eleição aí eu vou tentar. Porque da última vez que você esteve aqui, eu me lembro que eu fiz a pergunta que muito se falou que o Tim da Égua era o candidato a vice, pelo menos, né? Isso, correto. Você ficou meio chateado por não ser o vice do Gilson Mello? Não, Tony Cláudio, pelo contrário, vice-prefeito, não passava pela minha cabeça, não. A população pedia, sim, o meu nome, né? Mas nós tínhamos nosso amigo, o amigo nosso lá, o César, o vice de César da farmácia, que era um grande parceiro, né? Então, ao que surgiu o nome dele, eu peguei e falei, opa, então não, vamos apoiar ele. Eu acho que é o melhor no momento pro Gilson Mello, e de fato deu certo, graças a Deus, eu vou aguardar a minha vez. A minha hora certa vai chegar, se Deus quiser. Emanuele, Tatiana, Maria, João, Zezé, Josivan, todos parabenizando, viu, o Tim da Eva? Obrigado a todos, um abração para todos aí. Lília de Arceburgo, estamos mandando um forte abraço para o nosso vizinho Tim. Oh. Que ele continue lutando em prol do povo de Arceburgo. Isso, obrigado, Lília, um abração pra você, sua mãe, o Zitão aí, todos aí. O que é lutar pelo povo de Arceburgo? O que você já fez pelo povo de Arceburgo nesses 3 mandatos e agora indo pro 4º mandato? Então, Cláudio, é meio complexo explicar. É assim, ó, no papel do vereador, projeto de lei, pouca gente faz. Porque o prefeito não acata as ideias da gente, que é a pedido do povo. O que eu mais faço é um trabalho voluntário. Eu procuro ajudar todos em todo sentido. Isso é todos os dias. Isso todo mundo sabe disso, não é mentira minha. Eu procuro dedicar a população. A pessoa procura eu para resolver um problema, eu vou a fundo, eu tento resolver, entendeu? Nem todos os problemas eu consigo selecionar. Mas a maioria dos problemas eu resolvo com o maior prazer. E eu acho que é isso que o meu trabalho vem sendo realizado, vem sendo conquistado e vem o resultado da eleição. O resultado da eleição foi devido ao meu trabalho, porque no papel de vereador, apesar que eu sou um vereador responsável, eu dedico o melhor de mim lá na Câmara Municipal, entendeu? Mas isso daí pouca população fica ciente, entendeu? Porque não frequenta a reunião das câmaras, não fica ciente. Infelizmente, a gente tem esse problema não só em Arceburgo, mas em todos os lugares. Uhum. Mas ô Tim, você é um vereador atuante, você 24 horas por dia é vereador ou você tem outra função, você tem outro trabalho lá em Arceburgo? Antônio Cláudio, eu não tenho outro trabalho, não. Hoje você é o meu trabalho hoje. O único salário que eu tenho é o salário de vereador. Eu sou vereador. Eu não trabalho em outra função, não. Eu dedico a minha pessoa em prol da população. Eu dedico a minha pessoa para ajudar o próximo. Não precisa ficar falando aqui o que eu faço. Eu ajudo a população em geral. Todos lá sabem disso. Prova que tá aí, a eleição passou, graças a Deus. Então, virou profissão para você ser vereador? Virou ser político? Sim, hoje, se for ver, é uma profissão, porque eu só tenho esse cargo mesmo, assim. Eu achei melhorzinho, Antônio Cláudio, porque se eu for hoje trabalhar, eu não vou ter tempo da população. Então, eu ajudo a população, vou ser útil a eles, e isso é melhor para mim do que eu não ter tempo da população. Eu achei melhor sim. Tem muita gente que segue essa teoria, que o político deveria ser profissional. Você acha que sim? Que o político, para ele entrar numa vereador ou qualquer... Deputado geralmente já é profissional mesmo, né? Mas no cargo de vereador, realmente ele abandonar o seu emprego, o seu trabalho, a sua empresa e viver única e exclusivamente para essa função? Ah não, Antônio Cláudio, é complexo, né? Cada um no seu lugar, né? Eu, porque já vinha de um histórico, eu era aposentado, invalidez, problema no ombro meu. Em 2011, a minha aposentadoria foi cancelada, porque fez perícia, deu alta, ok, normal daí, não tô, né? Então eu pensei, agora eu volto a trabalhar, não vou ter tempo de ajudar a população. Então dediquei a ajudar a população mais, eu acho que foi melhor sim pra mim. Tá. Né? E tem dado resultado, tô feliz assim, tô contente, entendeu? Eu chego em casa tardezinho, fico feliz por ter realizado vários trabalhos em prol da população. E a população com certeza está feliz, né? Porque foram mais de 10% dos votos, né? Então, né, Cláudio? Sim, eu acho que todo a população de Arceburgo, eles estão felizes comigo. prova está aí, né, que eu fui eleito novamente, né, com uma quantidade de votos expressiva. Então eu tenho dedicado, correspondido na altura que a população precisa, sim, viu? Tim da Égua, Zé das Pedras, Alan, Éder Nunes, Penha Costa, Matheus Donato, Guilherme Durante, Dino Taliari e Carlinhos Arantes. Muita gente nova, né? Muita gente que volta, né, depois de um mandato. O que você está esperando dessa Câmara a partir de 1º de janeiro de 2017? Então, Cláudio, alguns aí têm experiência já, outros é a primeira vez. Eu creio que vai ser uma Câmara tranquila. Eu creio porque eu conheço o Gilson, eu acho que ele vai ouvir bastante a Câmara do vereador. Isso é fundamental, entendeu? Ouvir os vereadores, o prefeito que ouve os vereadores. Eu creio que vai ser uma administração tranquila, são todas pessoas boas, tem assim, alguns têm experiência já, como eu disse, e a gente também tem experiência, está lá para ajudar a todos. A maioria ali é do lado do Gilson, né? São os chamados vereadores de situação. Não fica meio complicado? A fiscalização vai ser realmente firme, porque é tudo do lado do Gilson, vai ser uma fiscalização não tão forte como deveria ser? Boa pergunta, hein, Cláudio. Esses 12 anos que eu tô lá, independente do lado que fui eleito, deixei de ser eleito, e assim os outros também. Misturou, oposição, situação, sempre deu aquela misturada, entendeu? Eu creio que por ter 7 vereadores eleitos lá do Gilson, eu creio que não vai assim, deixar de fiscalizar, não, deixar de cobrar, entendeu? Vai ter cobrança maior ainda, entendeu? Porque fomos eleitos do lado, é o dever nosso cobrar mais ainda, entendeu? Você acha que vai ser mais fácil de conversar com o Gilson? Sim. O Gilson já mudou depois da eleição, assim, a forma de lidar com os vereadores ou não? Eu não vou dizer mudou, Antônio Cláudio, mas sim, tá difícil ver ele. Muito compromisso no momento, ele tá correndo atrás. Tava pra São Paulo, eu vi uma matéria esses dias, né? Ele... tentando trazer uma empresa, né? Em São Paulo. Antes dele entrar no poder lá, já tá correndo atrás, de melhoria pra cidade. Então é difícil ver ele agora no momento, mas conforme eu preciso dele, eu ligo, ele atende eu perfeitamente, entendeu? Então eu creio que vai ser fácil nós conviver com ele. E assim eu espero, tenho certeza que ele vai... Você acha que ele vai conseguir cumprir tudo que ele prometeu na sua campanha? Porque a gente está vivendo um momento de crise, né, Tim? Não está fácil, o país está passando por uma crise, nem vou dizer crise moral, mas ética, não vou falar isso, crise econômica mesmo, que vai atrapalhar os municípios. Você acha que mesmo com essa crise econômica ele vai conseguir fazer tudo o que ele prometeu durante a campanha? Antônio Cláudio, sim, eu não sei bem as promessas dele na campanha, mas o que eu peço assim, a Deus e peço a ele, que ele ouve os companheiros, eu principalmente também, que ele ouve eu e todos os demais companheiros, que faça uma boa administração, que traga para Erceburgo um pouco de emprego, que precisa Erceburgo, porque essa é a demanda de Erceburgo, que os ex-prefeitos prometeram e nada de cumprir, isso é fato, não é mentira, e mais habitação para a cidade, o povo precisa de mais moradia. Não está difícil fazer moradia. Tem o caminho certo já, basta ele querer o Gilson Melo. Moradia, emprego. Já está indo atrás, prova disso que vai trazer. Já está indo atrás para trazer já. Eu creio que vai dar tudo certo. Eu espero que ele põe nos cargos de confiança pessoas que têm amor na população, que não está lá para ocupar cargo só. Isso é a esperança minha da população. Que trata a gente com carinho, trata nós, vereador, trata qualquer cidadão com carinho. Senão fica difícil o prefeito administrar sozinho. O discurso dele durante a campanha, não só dele, mas do Ovid, foi esse discurso de Ovid, de dialogar com a população. Você acha que isso é possível mesmo ou é só discurso de época de campanha, Tim? Você acha que tem jeito do prefeito, do vice, ouvir realmente que o povo, as demandas do povo? Tem jeito sim, Antônio Cláudio. Se o prefeito não puder ouvir todo mundo, que está culpado demais, devido ao seu trabalho, que nomeia uma pessoa, pode ser Ovid, o vice mesmo, nomeia para ouvir a população, para levar para ele as cobranças da população, reivindicação o povo está pedindo. Aí vai analisar dentro do possível. Agora, se não tiver uma pessoa para ouvir a população, que seja ele ou que seja uma pessoa, como eu disse, vai ficar difícil. Tem que ouvir a população, sim. Você vai presidir a primeira sessão da Câmara, né? Sim, E depois, porque já é norma, né? Regimental lá. E aí depois, presidência da Câmara? Você já foi presidente, né? Não, Não foi nesse não, tempo? O Antônio Cláudio, eu nunca quis ser presidente. Eu tive lá algumas vezes, eu tive um, dois votos lá na votação, vice, né? Mas não sei quem votou em mim até hoje, eu agradeço. Mas nunca quis ser. Dessa hoje você vez, é o atual vice-presidente. Hoje eu vou ser o atual. Não, hoje é a Penha, que a vereadora hoje. A Penha é presidente, você é o vice-presidente. Não, hoje não faço parte da mesa, não. Também não quis ser, abri mão. Esses 4 anos eu abri mão da presidência para eleger eles. Agora eu quero, pretendo ganhar de presidente da Câmara no dia da posse. Eu tenho experiência, quero ganhar sim. Peço que eles votem em mim no dia da posse lá, fazer um trabalho, continuar um trabalho lá. E aproveitando a oportunidade, Antônio Cláudio, eu quero mandar um abraço para todos os vereadores atuais hoje lá, são funcionários da Câmara, Deus, são todos amigos meus. E os vereadores que foi eleito agora também, reeleito, um abração para todos lá. Começo de mandato, como vamos imaginar você como presidente da Câmara, qual vai ser a sua grande preocupação? Porque tem muitos vereadores novos aqui que vão chegar ali ávidos para fazer mudança, como era o Tim da Égua lá em 2008, né? 2008, seu primeiro. Sim, sim. Como é que controla esse ímpeto aí desse pessoal que está chegando agora, Tim? Então, Cláudio, você fez uma boa pergunta. Os vereadores novatos chegam lá com a cagada, com a vontade. Eu, como tenho experiência, eu vou tentar explicar para eles que não é bem assim que funciona, entendeu? E eu creio que eles vão ouvir, eu tenho experiência, e o maior objetivo meu lá é terminar a construção do prédio da Câmara. É. Graças a Deus está quase terminando já. Eu creio que o máximo até abril a gente já está inaugurando esse prédio novo lá, se Deus quiser. A gente parte para pagar aluguel, que é bom para se dar também, o aluguel sempre claro, um dia jogado mesmo, fora, né? Um exemplo, né? Então assim, Deus, se Deus quiser, eles vão me ouvir, eles vão. Vai dar tudo e certo. E a população está mais calma com a questão da construção lá da Câmara? É, deu uma acalmada. A população criticou bastante, né? Sim, na época, né? Sim, criticou muito. Volto a repetir, as pessoas criticam, mas não procuram saber a verdade. É isso que dói na gente, entendeu? Mas agora deram uma acalmada, graças a Deus. A construção teve um problema devido à empreiteira lá, mas a PEN com o presidente já deu uma resolvida bastante legal lá, tá quase terminando já. Já vai fazer o contrapiso essa semana, tá quase inaugurando. Então, em abril, quiser, mais ou menos abril. Março atrasar é maio, então, Cláudio. Deve ser inaugurado tirei informação, março é mais, se Deus quiser. Câmara ficou. Vai ficar ficou show bom, de bola? Ficou bom, não é uma coisa assim estrondosa, muitas, mas ficou bom, graças a Deus, sim. Ficou legal. Ficou bom. Vai dar para fazer um bom trabalho, então? Vai sim, se Deus quiser, vai ser um bom trabalho. Ficou bem centralizado no centro ali a cama, vai ficar legal. Quem sabe sendo no centro, a população. Começa a frequentar a cama, né? Aí procura saber as verdades antes de criticar, né? Isso, pelo jeito, pelo número de vezes que você falou, isso é o que mais dói, né? Dói. Nesse tempo todo de política em Esseburgo. Essas críticas que as pessoas não sabem. Crítica em vão, né? Ouve alguém falar e sai falando. Não pode ser assim, né? Deve frequentar, deve ir lá durante o dia, perguntar, né? Tirar dúvida, né? Tá à disposição, tem tudo guardado lá. Mas, infelizmente, nosso mundo é assim mesmo. Vamos relevando. Vai levando. É o único jeito. É o único jeito, relevando, Ô Tio, então a gente pode esperar que daqui 4 anos, então, eu vou convidar aqui o pré-candidato a prefeito de Esseburgo? Ué, Antônio Cláudio, é um sonho meu. Vamos aguardar. A população clama a minha candidatura ao prefeito, sim. Já há um bom tempo. Vamos aguardar aí, se Deus quiser. Se Deus o. A ideia é essa então, né? No futuro. Se Deus me permitir, eu aceito com o maior prazer, abraço com o maior prazer, se Deus quiser. Pois aí, o Gilson é deputado? Uai, quem sabe, hein, Gilson? Já estamos adiantando os passos aqui, sabe, né? Falta muito para isso acontecer. O Rodrigo também está falando aqui que o que ele mais ouve falar lá em Esseburgo é a questão de emprego, né? Que afeta todas as cidades mesmo. Sim, né? Sim, toda cidade. Questão de saúde, como é que tá lá, Tim? Continua os problemas de sempre? Deu uma melhorada? Voltando para a saúde, eu costumo dizer o seguinte, pessoas tomam conta da saúde, tanto a responsável em geral, a secretária e os outros abaixo dela, deveria olhar com melhores olhos para a pessoa, porque às vezes tem exame parado lá há século, e outros às vezes resolvem mais rápido, e isso não é bom. É que eu pedi para o Gilson, para mudar essa história aí urgentemente mesmo, senão fica ruim a população daí. Tem atendimentos que E assim, resumindo, se for ver, até que graças a Deus, Esseburgo deu um problema que não resolve lá, se for urgente, resolve sim. Não vou dizer que não resolve, não. Graças a Deus, fala com o prefeito lá, resolvido sim. Você tá falando aí, então, pelo jeito, se o Militão fosse candidato à reeleição, seria um par duro pro Gilson? Então, cara, eu vou dizer sinceramente com você, seria um par duro sim. Seria sim, o povo gosta dele, como pessoa mesmo, eu principalmente como pessoa. Seria um par duro sim. Não vou dizer que não, mas seria sim. Outra coisa que toda vez que vem alguém de Esseburgo, a gente não pode deixar de perguntar, que é assunto da região toda, Copasa. E aí, o que deu a Copasa? Então, Cláudio, eu adivinhei sem perguntar isso, cara. É porque não tem eu como adivinhei, falar. Cara. Virou um grande problema que a região inteira acompanha, né? Então, Antônio Cláudio, deu um problema muito sério em Esseburgo, né? Conforme você sabe, né? Tá parado lá no Fórum de Monte Santo. Ainda tá, ainda não avançou. Tá parado desde a 6 de maio de 2015, com cruz para sentença o processo que foi lá, o abarcinado que eu fiz na época, né? Tá parado lá, né? Eu não sei o que pode ser julgado lá. É uma pena que o ex-prefeito e os vereadores que estavam lá em 2007 aprovou o prefeito fazer esse contrato com a população. É vergonhoso, entendeu? É vergonhoso. E muitos vereadores na época que aprovou esse projeto aí para autorizar o prefeito na época firmar esse contrato com o padre, foi reeleito ainda, entendeu? Então a população tem que tomar mais cuidado na hora de votar, né, aí. De Erceburgo, dos últimos tempos. Não, é um escândalo, né? Porque não tem. E, você, e a população de Erceburgo continua pagando agora, não, né? Paga até hoje. Ainda tá pagando. É vergonhoso, é. E assim, estão começando a fazer lá a construção, aonde vai ser o tratamento de esgoto. Só que só Deus sabe quando vai ser inaugurado o tratamento de esgoto. Que só Deus sabe. Tim, queria te agradecer mais uma vez, viu, a sua presença aqui no programa. Sempre muito bom revê-lo, né, Tim? A gente já tinha, acho que há 3 eleições, né, Tim? 3, 4 eleições aí que a gente sempre tá junto. E parceiros, e sucesso para você lá em Erceburgo, viu, Tim? Então, Tranquilo, eu quero agradecer o convite seu mais uma vez, muito obrigado. Eu sou um admirador do seu trabalho aqui, da rádio, todos aqui, muito obrigado mesmo. Agradecer o Simão, meu amigo, que tá aqui. Obrigado, Simão, ele é meu amigo, não só na eleição não, é meu amigo em todos os momentos da minha vida. Quero deixar também aqui um abraço pro pessoal lá de Guxupé, do escritório do Wilson Avelino, para ele, pro Chinho, Edinho, a Núbia, todos trabalham lá. E mandar um abraço para todo o pessoal de Erceburgo. Agradecer a todos os eleitores meus, de coração, muito obrigado a todos vocês que confiaram em mim mais uma vez. Que Deus abençoe a todos. E a minha filha Isadora. Obrigado, Isadora. Tá? Por você acompanhar o pai na eleição. Muito obrigado. Um beijão pra você. Futura vereadora de Erceburgo. Quem sabe? Tá aí. Valeu, Tim. Muito obrigado, viu? Simão, muito obrigado aí pela participação. Vou fazer um intervalo comercial e volto já para encerrar a edição de hoje do Programa Expresso. Programa Expresso. ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.